Envelhecer Consciente, uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente, à segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo. Ana Luísa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Crisália, bom dia, estimados ouvintes. Espero que se encontrem todos bem. Uma ausência devido a um feriado, mas aqui estamos de novo para abordar temas bastante pertinentes. É verdade, um tema que foi a votos, não é? E esteve muito renhido com o outro tema, mas o que acabou por ser então escolhido foi como cuidar de pessoas idosas com um comportamento difícil, não é? Aqui não optei por usar a personalidade. Obviamente que os traços de personalidade influenciam bastante a forma como a pessoa reage, mas na fase da velhice existem muitos fatores que têm que ser tidos em conta para perceber o porquê da pessoa agir dessa forma. Vamos então, em frente, começar com este tema. É verdade, Crisela. Então, é importante percebermos que cada um de nós, não é, possui determinadas características que definem a personalidade única que nos acompanha, não é? Portanto, tanto as vivências como as experiências de vida têm grande influência no comportamento que temos e na forma como interagimos com o meio. E sendo o ser humano multidimensional, portanto aqui temos a parte, não é? O ser humano, quando qualquer ação sua, há sempre a sua parte multidimensional. Não é só uma questão que leva a... Porque o ser humano é um ser que tem a sua parte física, a sua parte biológica, a sua parte cultural, social, a sua parte espiritual. Portanto, todas estas dimensões, de certa forma umas mais do que outras, consoante a situação, contribuem para a forma como interagimos com o meio. E, portanto, chegando à terceira idade, não só existem alterações na dimensão física, que é aquela que é mais evidente, não é? A aparência da pessoa, mas também alterações na dimensão psicológica. E aqui não me refiro unicamente aos declínios cognitivos, como, por exemplo, os estados demenciais, não é? Qualquer coisa que saia fora do padrão, há uma tendência de empurrar-se tudo para o estado demencial. E nem sempre podem ser vistas as coisas assim, porque não podemos nos esquecer que na patologia requer determinados tratamentos, muitas vezes medicamentosos, que alteram a própria dinâmica, a própria forma da pessoa estar, não é? Esta parte psicológica tem que ser vista no seu todo, porque neste campo está a parte emocional do ser humano. E a pessoa, ao ver-se a braços com todas as alterações decorrentes do seu processo de envelhecimento, porque cada um tem o seu processo de envelhecimento, muito em conta as tais vivências, experiências, os estilos de vida que a pessoa teve durante o seu percurso, não é? Portanto, a pessoa vê-se a braços com todas estas alterações, não é? Porque o que acontece num estado em que a pessoa não se sente bem tem a ver com a forma como lida com essas alterações. E muitas delas não são desejáveis. A pessoa não desejava encontrar-se naquela situação, não é? E, portanto, temos depois também o peso da dimensão cultural através da perda de papéis, como, por exemplo, o deixar de trabalhar, não é? O deixar de ser uma pessoa produtiva e ativa, integrada num grupo de convívio, para ser uma pessoa idosa e reformada. E muitas vezes acomodada, né? E sedentária. E então, isto de certa forma, este processo neste papel dele também acaba por coincidir com uma perda de poder económico, não é? Muitas vezes a pessoa não pode ter uma vida mais ativa, os tais sonhos de passear, de gozar a vida, porque a parte económica não é suficiente. Muitas vezes não é suficiente para si, muitas vezes tem que estender a mão aos filhos, aos netos, não é? E, portanto, tudo isto acaba por interferir com a pessoa e com aquilo que ela pretendia, com aquilo que ela julgava que ia ser esta fase da sua vida, e as expectativas depois não coincidem com a realidade. E, portanto, tudo isto aliado depois à tal doença, porque a uma determinada altura, seja ela mais tardia ou mais cedo, há sempre um estado de patologia associado, não é? A partir dos 40 anos começam a surgir as dores, normalmente. Até já mais cedo, Crisália. Já mesmo, portanto, toda a parte científica, a parte médica, está muito preocupada com os comportamentos que as idades mais jovens têm. E não nos podemos esquecer que as crianças são o reflexo daquilo que os pais permitem que sejam. E nós temos que ter um papel muito mais cuidado com as crianças, porque já em idades muito precoces assistem-se a patologias que são de idades avançadas. Por exemplo, na questão da vista, a vista cansada surgia normalmente aos 40 anos. Hoje em dia, não. A audição, a mesma coisa, devido aos auriculares que se utilizam e dos computadores, dos jogos. O próprio consumo de bebidas gaseificadas, a osteoporose nas crianças, por exemplo, não é? Cada vez mais situações de problemas cardíacos, a diabetes, está tudo a surgir em idades muito precoces, não é? Portanto, e isto demonstra o peso que os nossos comportamentos, não é? A nossa forma de estar, quer seja pela alimentação, quer seja pelo próprio sedentarismo. As crianças antigamente brincavam na rua, andavam sempre a pular e a saltar, agora estão mais Sentadinhas. Exato, entretidas com uma tecnologia, não é? E, portanto, tudo isto está a levar a um reflexo que acredita-se que se hoje é difícil controlar esta patologia nas idades mais avançadas, nós vamos nos ver a braços com estas patologias em idades mais precoces, não é? E isto depois interfere também em quê? Na própria produtividade da pessoa, na sua própria independência económica, porque se a pessoa depois tem patologia, não é? Não sente-se bem para poder trabalhar. Portanto, isto são tudo questões que têm que termos em atenção. E portanto, é muito importante terem atenção a todos estes fatores. E quando estamos a lidar com pessoas idosas, terem atenção que muitas vezes não é a pessoa a falar, é o seu mal-estar, não é? Porque a pessoa tem dificuldade em lidar com todas estas alterações. A pessoa tem dificuldade em lidar com o facto de deixar de ser uma pessoa independente para necessitar dos cuidados do outro, não é? O cuidador vai na melhor das suas vontades ajudar, não é? Mas temos que compreender que é entrar na esfera privada da pessoa idosa. O simples facto de uma pessoa despir-se de preconceitos para um banho é muito complicado, não é? Até mesmo perante os filhos, por vezes há essa vergonha, inicialmente. Ainda mais perante os filhos do que, por vezes, perante um apoio profissional, não é? porque muitas vezes o idoso sente-se mais à vontade com os tais serviços de apoio ao domicílio, em que as auxiliares vão lá, portanto, ajudam-no a levantar, a tratar da sua higiene, a vesti-lo, a compor-se para manter a sua imagem perante aqueles que o conhecem, não é? E todas estas situações têm que ser vistas. Muitas vezes o cuidador sente-se também desesperado no meio disto tudo, porque sente dificuldade em lidar com essas tais emoções negativas do idoso, porque está ali, em princípio, pensamos nós, não é? Que o cuidador está ali para prestar com carinho, com amor, com afeto, esses cuidados, não é? E muitas vezes recebe algo que é contrário à expectativa que tem. E então gera-se o tal conflito. Mas aquilo que a vida nos vai ensinando é que perante uma pessoa que está frustrada, que está alterada, que tem o seu comportamento alterado, nós alterarmos-nos também não contribui em nada. É uma guerra de forças que não vai dar em nada, não é? E, portanto, estas situações todas, não é, interferem no bem-estar do idoso e a necessidade de cuidados que muitos idosos necessitam. Com todo este cenário, ouve-se muitas vezes o idoso dizer que sente-se um fardo, não é? Sente-se um fardo. E isso também é um sentimento que o leva muitas vezes a agir de uma forma menos agradável, não é? Portanto, esta tal inversão de papéis que se assiste, em que os pais deixam de ser cuidadores para serem cuidados, não é? O homem da casa, não é? Fica dependente da esposa, ou então a esposa cuidadora fica dependente do marido, não é? Portanto, resumindo, é isto mesmo: é a pessoa independente perder a sua dependência. É um processo de adaptação a uma realidade que não é desejável. E é importante a consciência que as circunstâncias é que provocam a ação. Daí que o conselho é que tente-se perceber a ou as causas que levam a pessoa idosa a agir de determinada maneira, a ter determinados, ou seja, os tais comportamentos que não são adequados, não é? Que são difíceis. E daqui nós podemos tirar três conclusões. Uma é que a pessoa idosa está num sofrimento físico e ou psicológico, não é? E descarrega em cima do cuidador, porque é a pessoa que está mais próxima, que lida com ele diariamente, não é? E a realidade diz que esta situação tende-se a agravar quando existe um vínculo familiar. Portanto, quanto maior for o vínculo familiar, maior é esta tendência. E isto não é nada de que seja novidade para as pessoas, porque mesmo ao longo da vida, quantas pessoas não vêm aborrecidas do trabalho e quando chegam em casa descarregam nas pessoas que não têm culpa nenhuma no assunto, não é? Portanto, não podemos dizer que isto é da velhice, é de das pessoas de mais de idade. Não, isto são coisas que têm que se limar ao longo da vida, não é? Nós temos que, daí a tal falta de tempo da pessoa parar para pensar no que fez. Daí a importância da pessoa, ao início do dia, pedir um bom dia e ao final do dia rever o que foi de bom, o que foi de menos bom e delinear as estratégias para melhorar aquilo que efetivamente não gosta de ver em si, não é? E, portanto, temos então a situação de um sofrimento físico ou psicológico. Podemos estar, a segunda é que podemos estar perante um cenário de um início de processo demencial. Ou então, dentro deste tipo de patologia, também a medicação que pode estar a alterar o tal comportamento da pessoa, não é? E depois temos uma terceira situação que muitas vezes é esquecida, que é o quê? É que a diferença de idades, não é, só por si gera conflito. A percepção da realidade de uma pessoa idosa é diferente da de uma pessoa mais nova, como por exemplo no caso dos pais que são cuidados por filhos. A realidade dos pais, a vivência dos pais, a forma como foram criados é completamente diferente da forma como criaram os filhos. O próprio mundo é diferente, não é? E então o que é que acontece? Acontece muitas vezes, porque quando nós falamos que o meu pai ou a minha mãe é teimoso, tem um feitio difícil, então colocam-se muitas situações que é não querem adotar a tal alimentação que o médico recomenda, é um problema para tomarem a medicação, é um problema para tomarem banho, é um problema para fazerem o que quer que seja de atividade. Não é? E até simplesmente para beber água. Exatamente. E então, por exemplo, vou dar o exemplo da questão do banho. Nós temos que perceber que uma pessoa com 70 ou 80 anos, para ela não tomava banho todos os dias. Isso é uma realidade atual, não é? Mas no seu tempo, o banho era um... Era fim de semana, era ao sábado ou ao domingo. Exatamente, não é? Portanto, na tal tina, no alguidar. Claro, porque até a própria disponibilidade de água não é como a que existe hoje, não é? E, portanto, todas estas situações têm que ser que o cuidador tem que tentar perceber, não é? Tem. Até porque o idoso recorda-se das coisas mais antigas e não das recentes. Possivelmente recordar-se-á que tomava banho só uma vez por semana. Exato, porque essas memórias estão cristalizadas, daí que quando existe um processo demencial é como se começássemos a apagar, não é, do presente para o passado, não é? E essas memórias estão mesmo vincadas na pessoa, não é? E portanto esses tais comportamentos, essa forma de estar da pessoa tem que ser compreendida. E tem que haver, de certa forma, uma negociação, não é? O cuidador tem que ter a habilidade, não é de fazer as vontades ao idoso, porque há coisas que interferem diretamente com, ou até que o colocam em risco, não é? Mas para evitar um conflito, não vamos deixar isso perpetuar-se. Porquê? Porque isso vai aumentar ainda mais o problema. Desde que não tenha problemas de surdez, acha então que o idoso consegue compreender se falar com calma, consegue compreender? Esse problema e também com a parte cognitiva, não é? Há pessoas que têm o seu estado cognitivo alterado, não é? E então também temos que compreender isso, tem que se fazer essa despistagem. Se a pessoa, por exemplo, muitas vezes os familiares dizem que o meu pai e a minha mãe nunca foram malcriados e agora são malcriados, não é? E então muitas vezes isso é um sintoma inicial de um déficit cognitivo, porque a pessoa deixa de ter filtro, não é? Deixa de ter noção das coisas. E, portanto, despistando e percebendo que a pessoa tem as suas faculdades, tem o tal discernimento, na base da conversa é que se consegue resolver alguma coisa. E outra coisa que é, a pessoa perde, ao perder a sua independência, não é? Ao necessitar de cuidados, não é? A pessoa não necessita de, a menos que haja um problema que a afete no seu todo, não é? A pessoa consegue sempre fazer determinadas coisas. Então o cuidador não deve fazer aquilo que a pessoa consegue fazer, o cuidador não deve fazer. E deve dar tempo à pessoa, que que é, depois anda-se sempre numa vida a correr, não é? Deve-se dar tempo à pessoa para ela terminar essas tais atividades. Uma pessoa que necessite de um banho, obviamente já não consegue ter a destreza de lavar as costas, de lavar a cabeça ou de chegar aos pés, não é? Mas há outras partes. E mesmo que não haja, podemos sempre colocar a esponja com o sabão e a pessoa vai lavando aquilo que consegue. É uma forma de nós darmos que autonomia e independência à pessoa. E estes pequenos gestos que podemos fazer ao longo do cuidado ao idoso, valoriza-o. Temos é que despender de mais tempo, não estamos sempre no corre-corre, mas nestes casos temos mesmo que ter paciência. Paciência, é paciência e tempo. E também, de certa forma, Crisália, a pessoa quando se encontra no papel de cuidador, não é porque queira, não é? É por uma necessidade. E as pessoas muitas vezes não estão preparadas. E depois é muito difícil dar resposta, porque quando se é cuidador, é muito importante a organização. De certa forma, criar uma determinada rotina e estabelecer com a pessoa idosa o que é que vamos fazer. Não é? Porquê? Porque a falta de rotina leva muito à ansiedade da pessoa. Não é? A pessoa está ali num estado que nunca sabe o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. E essa tal agitação, esse tal estado de ansiedade é um campo minado para então surgir o tal conflito e as tais dificuldades, não é? O ideal seria o quê? Seria um acompanhamento de cada caso por profissionais, poder instruir o cuidador porque estes estratagemas, eles existem e eles estão comprovados cientificamente, não é? Agora, falta é chegar este conhecimento ao terreno e às pessoas, porque estas tais medidas, estas tais formas de trabalhar, aliviam em muito aquele tal cansaço que a pessoa sente, não é? Porque o cuidador chega a um determinado ponto que ele próprio sente-se exausto. Qualquer situação que surja, que até pode ser simples também, torna-se num problema muito grande. E uma das grandes preocupações que existe na gerontologia, a ciência que estuda o envelhecimento, é exatamente esse. Se nós temos um idoso que já tem que lidar com todas estas emoções, que não tem ninguém que o ajude neste campo, em que o cuidador também falta-lhe informação e em que o cuidador depois sente arrastado no meio disto tudo, em vez de estarmos a cuidar de uma pessoa, vamos ter que cuidar de duas pessoas, não é? A sociedade terá que cuidar de duas pessoas. E todos os profissionais na área debatem-se sobre esta situação, que é necessário dar acompanhamento, é necessário medidas para apoiar o cuidador. Porque senão, se acham que já é uma fatura muito grande, não é? A parte dos cuidados, quer dizer, nós depois estamos a duplicar esses cuidados. Daí que as medidas devem ser pensadas de uma forma geral e não andarmos a arranjar arremendos. Isso não nos vai levar a lado nenhum. Portanto, aqui é importante então, se a pessoa perde alguma da sua independência, não é? Arranjar estratagemas para que a pessoa possa manter, estar integrada em atividades, elaborar-se uma rotina e dar-lhe poder de decisão. Não é? Porque, por exemplo, imagino que a pessoa recusa-se a tomar a medicação. Então vamos sentar com a pessoa, vamos tentar perceber o que é que se está a passar e vamos... Porque muitas vezes as pessoas até sentem um mal-estar, não é? E associam que é por causa de terem tomado a medicação. Então, vamos, se detectarmos, por exemplo, essa situação, vamos ver, prefere tomar a medicação antes da refeição, depois da refeição. Portanto, vamos dar à pessoa a hipótese de ela optar, dar-lhe o poder de decisão, porque estamos, de certa forma, a falar da vida dela, não é? Daí que é importante perceber que a perda de independência traz consigo a fragilidade e a vulnerabilidade da pessoa, não é? E faz com que tenha que lidar com os sentimentos de frustração, raiva, medo, negação, mágoa, ansiedade, etc. Para quem cuida, também se gera uma multitude de emoções e sentimentos, porque, em princípio, quem cuida está com as melhores das intenções e não está preparado para lidar com o resultado das emoções negativas da pessoa. E, posto isto, vamos então a algumas dicas para ajudar a gerir estes tais comportamentos difíceis da melhor forma. Como a Crisália bem disse, uma das coisas que é importante é que a pessoa tenha paciência e tempo, não é? Que a pessoa fique ou passe, porque muitas vezes não se consegue segurar a calma, mas se nós conseguirmos segurar, passar a mensagem de calma, porque não vale de nada enfrentar uma pessoa alterada, não é? É preciso procurar saber se a pessoa idosa não está confusa com alguma situação que tenha acontecido, não é? E que esta própria situação lhe tenha transmitido uma sensação de insegurança, ou se está apenas a precisar de atenção. Porque uma das coisas que se verifica muito hoje em dia com as correrias é que os nossos idosos precisam de atenção. Não só os idosos, tudo à nossa volta. Pois, mas um idoso que está... Hoje temos aqui um penetra. E então, o que é que acontece? O idoso é mais preocupante. Porquê? Porque muitas vezes o idoso não consegue deslocar-se, não consegue procurar, não é? E fica quieto no seu lugar, vai-se isolando. E nós já sabemos que o isolamento e a solidão é um grave problema nesta idade. Depois, é muito importante o quê? A empatia e a compaixão. Tentar-nos colocar no lugar da pessoa idosa, não é? Para quê? Para conseguir, de certa forma, compreender o que é que se passa com ela, não é? Porque a pessoa não age assim por mal, age assim porque ela não se sente bem, não é? Consigo própria, porque ou por dor, ou por falta de atenção, ou por mil e uma coisas, não é? A pessoa não está bem com ela própria, o que leva a agir dessa forma. E quando nós estamos com as pessoas idosas, devemos sorrir. E devemos olhar a pessoa nos olhos. Para quê? Para transmitir-lhe que nós estamos a dar-lhe atenção. Que nós estamos ali com ela, que ela é importante para nós. Não é? Conversar. Tanto para compreender o que a pessoa idosa está a sentir, como para a conhecer melhor, não é? Para a colocar atualizada também, porque muitas vezes as pessoas perdem a noção que é segunda, terça, qual é o mês, qual é o ano, e é muito importante. Que idade têm? Muitas das vezes também já não sabem que idade têm. E isso porquê? Porque os dias são iguais uns aos outros. E o próprio facto dos dias serem iguais uns aos outros é muito complicado. Pedir-lhe também, ao conversar, pedir-lhe a opinião, quer seja sobre situações relacionadas com a vida da pessoa idosa, quer seja sobre a vida pessoal do cuidador, não é? fazer a pessoa sentir-se importante com a opinião dela, que é ouvida, definir atividades do que é que vão fazer. Portanto, a pessoa pode criar uma tal rotina semanal. Essa rotina semanal pode ser criada numa cartolina. Se a pessoa tiver, ou por exemplo, se a pessoa for iliterada, não é? Há muitas pessoas que ainda não sabem ler nem escrever. Nós podemos usar desenhos. Portanto, um bonequinho a tomar banho pela manhã, o pequeno almoço, as atividades que vamos delineando ao longo da semana. Portanto, ter lá então a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, ao sábado e todos os dias fazer. Então, que dia é hoje? Veja lá o que é que vamos fazer, o que é para fazer hoje. Isso serve até motivo de conversa. Exatamente, e de orientação da pessoa. É muito importante esta orientação, a pessoa saber a que dia está, ter noção dos meses, do tempo a passar, estar entretida, porque estes quadros de orientação são muito bons nesse campo, não é? Os idosos, quando estão cabisbaixos, a maior parte deles não pensam em nada, estão alheios, não pensam em nada, ou estarão a pensar em coisas que aconteceram? Ninguém sabe o que vai na cabeça de cada um. Claro, temos que falar com eles, mas aquilo que acontece muito é um estado total de desânimo, Crisália. A pessoa já nem se dá ao trabalho de gastar energia a tentar comunicar com alguém. Porque, imagine, se a pessoa passa alguém, a pessoa dá os bons dias, quantas vezes nós passamos, mesmo nos lares, não é? Ou em situações, não, já não há os bons dias, já não há nada, não é? Já não se inicia uma conversa com ninguém, não é? E, portanto, a pessoa se tenta colocar a conversa e não é correspondida, chega a uma situação em que a pessoa deixa de o fazer. Coloca-se com os seus pensamentos, não é? E normalmente isso leva para estados de tristeza, de angústia, e nós sabemos que os pensamentos têm muita importância a determinar o nosso estado de saúde, e esses pensamentos negativos, acabam por traduzir-se depois no agravamento das patologias e afins. Daí que quando nós iniciamos estas conversas com os idosos, quando o idoso começa a tentar puxar a conversa para uma conversa negativa, para uma conversa, nós temos que ter a habilidade de dar a volta e fazê-lo recordar de uma história que ele conta, que o faz feliz, que faz rir, não é? Porque rir é um bom remédio. E portanto, isto são tudo pequenos truques e dicas. Truques, exatamente, para podermos dar um melhor conforto, uma melhor qualidade de vida aos nossos idosos, mas também para o cuidador. Porque se nós temos um idoso negativo, ele vai influenciar o cuidador. Temos duas pessoas negativas. E nós já sabemos que cargas iguais repelem-se, não é? E portanto, é importante então dar prioridade às conversas que façam sentir bem, que façam rir. Também devemos, para concluir, integrar as pessoas nas atividades, não é? Porque manter a pessoa ativa faz sentir-se importante e integrada, e portanto permite que ela faça parte da vida diária da família, não é? E mantenha a mente ocupada. Passear com a pessoa idosa. Ou então, na impossibilidade de se poder passear, convidar familiares e amigos para ir lá à casa. Porquê? Alivia o cuidador também, porque a atenção, o foco dele, o foco não está em cima dele, não é? A pessoa consegue expressar, consegue ter outro tipo de conversas, não é? Deixa lá motivo de conversa depois para o idoso e para o cuidador, não é? E, Crisália, para fechar com a chave de ouro é o que a Crisália também já referiu, que é a paciência e o tempo, não é? quer seja para ouvir pela 50ª vez a mesma história, quer seja para permitir que a pessoa faça alguma atividade, não é? Temos que dar tempo. E agora, mesmo para concluir, porque muito se pode dizer sobre este assunto, porque existem inúmeras situações, umas mais delicadas e difíceis que outras, óbvio, pelo que o equilíbrio depende da boa vontade de todos, não é? E o importante é o dia de hoje. E o que é que se pode fazer para melhorar o relacionamento com a pessoa idosa, não é? Não ficar a cultivar constrangimentos, não levar para o campo pessoal como sendo um ataque pessoal, não é? Que o idoso está contrariado com o cuidador, porque em geral a pessoa idosa não está em si. A forma como age com o cuidador é o meio desajeitado de lidar com tudo o que lhe está a acontecer. E hoje ficamos por aqui. E hoje ficamos por aqui, Crisália. Muito obrigada. A ver, vamos o que abordaremos na próxima semana. Exatamente. Envelhecer Consciente. Uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente. À segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo.